vocês sabem, né? Que a gente gerou o próprio movimento. A gente estava aqui desde o começo do movimento. A gente é a referência que não consta na sua bibliografia. Somos linhas de frente, quem entrou pela porta dos fundos, mas... Tô aqui pra disputar. Tô aqui pra disputar. Minha cota do maná. Tô aqui pra disputar. Minha cota do maná. Minha cota do maná. Minha cota do maná. Tô aqui pra disputar. Minha cota do maná. Tô aqui pra disputar. Minha cota do maná. Minha cota do maná, minha cota do maná, minha cota do maná. Não é por rola manja, nem pelo rolê da ganja. Isso rola é mole, é canja, tudo aí é pra já. Pra poder lidar com naja, chapa, tem que ser ninja. Descobri que sou uma anja, com Deus vou comer manja. Se a mina é pá, pra que minar? Olho no olho, tensão. Se a mina é pá, pra que minar? Tenho que me concentrar. Se a mina é pá, pra que minar? Oi? Se a mina é pá, pra que minar? Deselegante no approach, quem mesmo foi que te trouxe? Não é do seu look, seus luxo, bro, que cê pensa me lixo. Onde eu aposto minha ficha, como eu vendo meu peixe? Então pra que cê quer saber? Oxi, tem que tá na cana. Tem que tá na cana, mana. Tem que tá na cana. Tem que tá, tem que tá. Tem que tá na cana. Tem que tá na cana, mana. Tem que tá na cana. Tem que tá. Tô aqui pra desfrutar. Do maná. Não é sede de vingança, é de justiça minha. Sede tipo ouro que volta pra mão do povo nas correntes. Tem que tá na cana, tem que tá na cana, mana. Tem que tá na cana, tem que tá. Não confunde com ganância, que ideia não é essa. Paraíso na Suíça é só flow, flow. Tem que tá na cana, tem que tá na cana, mana. Tem que tá na cana, tem que tá. Império Gana, não se ergue do gado da soja ou da cana. Nem dos diamantes tem o amar. Não é feito de cimento e nasce da lama. Eu sou Luana, lembra do meu nome, pode chamar. Lembra do meu nome, pode chamar. Lembra do meu nome, pode chamar. Pode chamar, pode chamar. Pode chamar, só não vai ligar a cobrar. Tô aqui pra disputar minha cota do maná. Tô aqui pra disputar minha cota do maná. Tô aqui pra disputar minha cota do maná. Minha cota do maná. Minha cota do maná. Tô aqui pra disputar minha cota do maná.